Olá, caros ouvintes! Muito boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Antena 9. Edição para esta quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2014. A edição de hoje do nosso espaço radiofónico vai ter apenas duas intervenções, no sentido de que vou trazer três músicas desta vez. E, aliás, uma intervenção, peço desculpa, vou trazer-lhe três músicas desta vez e depois fico-me por aqui. Eu vou apenas deixar a indicação das três músicas que vamos ouvir nesta edição, sendo duas delas do guitarrista Carlos Santana. São dois temas bastante conhecidos e que nos transportam assim para algo de realmente extraordinário. A primeira das músicas chama-se My Love, I Love Too Much. É como se chama, aliás, I love you much to love. Aliás, eu não sei se consigo dizer isto. I love you much too much. É como se chama esta melodia. É muito bonito, este instrumental é realmente algo muito bonito. Logo depois vamos ficar com a música Moonflower. São dois temas bastante conhecidos, não é? E o terceiro pertence à interpretação de Georg Zamfir. Chama-se Adagio, é uma composição do século XIX e que vamos então ter aqui a oportunidade de escutar. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me por aqui, mas regresso amanhã, por volta das 19 horas. Fique bem ouvinte, tenha então a continuação de uma ótima tarde. Já sabe que daqui a pouco, às 19h30, há mais uma edição das Rapidinhas na Brasa com os novos parodiantes. Fique bem ouvinte, tenha então uma boa tarde na companhia do Canal 1. Até amanhã. Fique na companhia do Canal 1.